Stop them, 0 decimal 8, Xanero 6251, bom dia. Zoli, bom dia, Xanero 6251. Xanero 6251, contratada na decolagem, se baseia em cada caminhão que não lhe passou do que der. Está voando nível 380, 6251. Autorizado São Paulo com o Rio 380. Decola o tanque com a primeira curva à direita na saída São João, transição morte. Depois o Lula 0 a primeira aerovia, pode curvar e conforme roda. Transfone 5571 no controle Lula 2019. Continue a espalhar, tem a parte de todos para o que chegou de frente. Tudo bem? descendo estação, por favor, se o é bom, se o termo de 0060 ou 0063. Autorizado, recepção, vou saber se já está mais um, o nível de voo 070, o agente na 013, ele está registrado para 2509, número 2, entre o final. autorizado Guarulhos, nível 3, venha já. Decola da 1-0 com a primeira curva direita na saída São Paulo, na transição Mônica. Autorizou 1-0 a primeira rodovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Responde 5005, controle 1-0 de São Paulo, confirmando a saída 1-0, após F-Delta November Alpha Mike, após conforme rota. Nesse momento, eu tenho a conferência com o senhor, que foi recebida no 3025 e ainda está tendo o localizador. after 2 horas e mais 2 milhas. Com isso, da Austin, grau 738, passando 4.600, no para 4.600. direita para 190, ele me captou no localizador. localidade Cidade da Banca, Lagoinha 013, a partir da Distrito. Pela direita, após voa direto líder. Em caso de falha de comunicação, voa líder e compra o perfil de saída. Autorizado no colapso com a 0050-02. Confirmando que é uma pessoa até 3 mil após voar a vida. Em caso de falha de comunicação, após ter uma ótima e após conforme a rota prevista no solo de voo. 7 voo, 9761, mantendo a proa. Os 3 reis direto livre, mate o 9761. Chamo o controle 1-2-0-1. 1-2-0-8, obrigado, bom trabalho, 9761. Mantenha a prova até 3 mil pés, está cruzando agora.